Capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, o deserto de Zin, para o sul, na extremidade do lado meridional. E foi o seu termo para o sul, desde a extremidade do Mar Salgado, desde a baía que olha para o sul, e sai para o sul até a subida de Acrabim, e passa a Zin, e sobe do sul a Cades Barneia, e passa por Esrom, e sobe a Adar, e vira para Carca, e passa a Asmon, e sai ao ribeiro do Egito. E as saídas deste termo vão até o mar. Este será o vosso termo do lado sul. O termo, porém, para o oriente será o Mar Salgado, até a foz do Jordão, e o termo para o norte será da baía do mar, desde a foz do Jordão. Este termo subirá até Bet-Ogla, e passará do norte a Bet-Arabá, e este termo subirá até a pedra de Boã, filho de Rubem. Subirá mais este termo a Debir, desde o vale de Acor, indo para o norte rumo a Gilgal, a qual está em frente da subida de Adumim, que está para o sul do ribeiro. Então este termo continua até as águas de Ensemes, e as suas saídas estão do lado de Enrogel. E este termo sobe pelo vale do filho de Enom, do lado sul dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. E sobe este termo até ao cume do monte que está diante do vale de Imon para o ocidente, que está no fim do vale dos Refaíns do lado norte. Então este termo vai desde a altura do monte até a fonte das águas de Neftoa, e sai até as cidades do monte de Efron. Vai mais este termo até Baalá. Esta é Kiriat-Jearim. Então volta este termo desde Baalá para o ocidente, até as montanhas de Seir, e passa ao lado do monte de Jearim, do lado do norte. Esta é Quesalon. E desce a Bet-Semes, e passa por Timna. Sai este termo mais ao lado de Ecrom, para o norte, e este termo vai a Sicrom, e passa o monte de Baalá, e sai em Jabenel, e assim este termo finda no mar. Será, porém, o termo do lado do ocidente, o Mar Grande e suas adjacências. Este é o termo dos filhos de Judá ao redor, segundo as suas famílias. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma parte no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arba, que é Hebrom. Este Arba era pai de Anak. E Caleb expulsou os três filhos de Anak, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Anak. E dali subiu aos habitantes de Debir, e fora antes o nome de Debir, Kiriat-Zefer. E disse Caleb, quem ferir a Kiriat-Zefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aksa por mulher. Tomou-a, pois, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Aksa por mulher. E sucedeu que, vindo ela a ele, a persuadiu que pedisse um campo a seu pai, e ela desceu do seu jumento. Então Caleb lhe disse, que é que tens? E ela disse, dá-me uma bênção, pois me deste terra seca, dá-me também fontes de águas. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. São, pois, as cidades da tribo dos filhos de Judá, até o termo de Edom, no extremo sul, Cabzel e Éder, e Jagur, e Quiná, e Timona, e Adada, e Quedes, e Azor, e Itna, Zif, e Telem, e Bealote, e Azor Adata, e Keriote Azoron, que é Azor, Amã, e Sema, e Moladá, e Azargada, e Esmon, e Bet-Palete, e Azar Sual, e Berseba, Ebiziotia, Baalá, Ein, Azen, Eotolade, Ekizil, Eormá, Eziclag, Madmana, Sanana, Lebaote, Silim, Aim, Remon. Todas as cidades e suas aldeias, 29. Nas planícies, Estaol, Ezorá, Asná, Ezanoa, Enganim, Tapua, Enan, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saarim, Aditaim, Gederá, Gederotaim, 14 cidades e as suas aldeias, Zanã, Adasa, Migdalgade, Edileã, Mispe, Jocteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamás, Quitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá, Maquedá, 16 cidades e suas aldeias, Libna, Eter, Azã, Ifta, Asná, Nezibe, Keila, Akzibe, Maressa, 9 cidades e suas aldeias, Ecrom, com suas vilas e as suas aldeias, desde Ecrom até ao mar, todas as que estão do lado de Asdod e as suas aldeias, Asdod com as suas vilas e as suas aldeias, Gaza com as suas vilas e as suas aldeias, até ao rio do Egito e o mar grande e o seu termo, e nas montanhas Samir, Jatir e Socó, Edaná e Kiriat Saná, que é Debir, e Anad, Estemó e Anim, e Gozen e Olom e Giló, 11 cidades e as suas aldeias, Arabe, Edumá e Ezã, e Jani, e Bete Tapua e Afeca, e Unta e Kiriat Arba, que é Hebron, e Zior, 9 cidades e suas aldeias, Maon, Carmelo, Ezif e Jotá, e Gisrael, e Jocdeão, e Zanoa, Caim, Gibeá, e Timna, 10 cidades e suas aldeias, Alu, Betzur e Gedor, e Maarate, e Betanote, e Eltecon, 6 cidades e suas aldeias, Kiriat Baal, que é Kiriat Jearim e Rabá, 2 cidades e as suas aldeias, no deserto, Bet Arabá, Midim e Secacá, e Nebizã, e a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades e suas aldeias. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim, habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje.